pesadelo acabou. Tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai o morrer. O pesadelo acabou. Tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai morrer. Como a brisa, minha vida, vento sopra. Como oração traz a resposta. Enxugue as lágrimas, as páginas já foram trocadas, deletadas do ecossistema. Bem distante, vai morrer. Passo pelo vale da sombra e da morte. Não temerei mal algum, Senhor, é minha pois sorte. Ele me ama e chama pelo teu nome, ele espera por você. Bem distante, vai morrer. Quantos enxergos na terra, quantos são os mortos vivos? Quantos difuntos de terno, quantos milhões já foram perdidos, estavam caídos. Por isso não brinco de vivo, tipo, sei que foram esquecidos, subtraídos, colecionando vários motivos. Sei que tá cruel abaixo do céu, por isso não prego a fé. Humanos insanos batem de frente comigo, mas eu tô de pé. Sei que na neurose dos corre, os loucos vai e vem, se esquecem daquele que os criou com amor e bem. Pesadelo acabou, tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai morrer. O pesadelo acabou. Tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai morrer. Seria diferente, eu sei, se a escolha não fosse receber a vida na estrada cruel que um dia eu trilhei. Felicidade é utopia. Aprendi que dinheiro não compra o que é de mais valor. Os portões, as trancadas e o destino triste não me fechou. Na escuridão a luz brilhou, eu vi o poder de Deus. No vale de osso seco fui mais um morto que reviveu. Dos uns até aqui o rap correu nas minhas veias. Cristo me deu como arma pra enfrentar os leões na arena. Salve Carlos, como é que tá meu parceiro? Tá firmão? E aí, céu dos arrebentos, mano? Há tempo a trutar, pois do crime aqueles que conheci. Infelizmente vários deles não se vê mais por aqui. Por isso tô aqui mesmo bombardeado, louvando aquele que me livrou de ser mais um condenado. Sem chance de advogado, defesa ou testemunho. O pesadelo acabou, trutar agora é outra luta. Não contra a carne, como José Deus me deu um sonho. Como Martin Luther King, o que não é visto pelos olhos. Pois o destino que alcança minha visão é pela graça, pelo amor de Cristo na crucificação. O pesadelo acabou, tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai morrer. O pesadelo acabou, tô acordado, marcas foi o que restou. Fui lapidado, minha vida bem distante do propósito. Não seria vida minha assim. Bem distante, vai morrer.